Esta semana, o NTV está mostrando uma luta difícil, a briga contra o crack. Basta usar uma vez, leva 15 segundos para chegar ao cérebro. 5 minutos depois, o efeito termina. Por isso, as pessoas não se contentam em fumar só uma pedra. Veja agora a lição de quem conseguiu combater o crack. Sem auge, sem glória, sem dó, sem piedade. Com ela não tem por se vacilar, cai de verdade. A serpente ainda tá viva, pra quem desacredita. Na astuta sabedoria pra arrastar pra triste vida. Entrou na mente de uma pá que se deixou levar. Até no nível que só Deus pode salvar. Não experimenta, moleque. Se joga enquanto é tempo, tipo num piscar de olhos. Quando vê, tá no veneno. Eu não vim pra julgar, pois errar. Eu também erro, mas não vou antecipar. De forma rápida é meu enterro, entende? A ideia é quente, já chapei de tanto espanto. Vê sequela triste, várias mães em prantos. Tipo epidemia, se alastrou, invadiu. Nos becos, viela, cada canto do Brasil. Independente de classe, raça, cor. É tipo a morte, não escolhe. Seja quem for, pra pra pra. Caiu na rede, é peixe malandro. Se deveu, não pagou crime, não passa pano. Então pensa, diga não a ela. Ao contrário, segura a bronca depois, pra vencer a guerra. Ela mata e continua matando. Pedra, amiga inimiga do ser humano. Acompanha meu raciocínio, reflete comigo. Tanta dor que causou, tal vício maldito. Na pura sede, maluquinho. Até loucura faz, vende tudo no barraco. Pega o dinheiro e vai atrás de um futuro enterrado. Sem digno exemplo, a molecada sem pensar. Mete a cara, cai pra dentro. Aí é só lamento, infelizmente. Transformado, amarrado, dependente. Aqui a guerra tá declarada. Fale o que quiser, o alerta é geral. Quero ver meu povo em pé. Ai, irmão, pelo amor de Deus, velho, segura esse boot aqui, mano, que eu segurei ali. Negócio só no dinheiro, só. Triste a cena e alto o preço. Pague pra entrar e ore pra sair de silêncio. Sem triste fim, como vários eu já vi. De forma assustadora, caiu o gás, subir na neblina, na brisa. No bolso, uma padela do barraco pra viagem. Da viagem, 7 palmos de terra. Depois a ilusão, várias pauladas. Overdose, na certa, 100 vezes a morte traga. E pra família, agora como é que fica o coração da mãe com a triste notícia? Misericórdia, Senhor, me ajude a conter. Senão junto com ele eu também posso morrer. Não é de hoje que eu avisava e falava. Sai enquanto é tempo, filho, dessa cilada. Te criei até aqui com carinho e com amor. Não quero te perder, até imploro, por favor. Não me escutou, mergulhava cada vez mais. Esse fim já imaginava que se pá logo mais ia acontecer se ele não parasse. E a qualquer momento fosse morto pelo crack. Agora é tarde, vou enfrentar as consequências que ele me deixou como recompensa. Estatística cruel, realidade sinistra do interior. A Sampa de Sampa, Brasília, onde você me entende. Ai, guerreiro, é quente mesmo. Aos quatro cantos tá foda, só sofrimento. Gosto amargo da derrota tá na vida de muitos. Nas grades do vício, acorrentados nesse mundo. Mas rimo, bato de frente, pois creio na esperança. Tipo após a tempestade, a bonança, pois não há barreira. Pra quem acredita na fé em Deus, vai lá, se levanta, dá a volta por cima. Se entregue a Deus e sai da sepultura, pra glória do Senhor, uma nova criatura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis liberto, curado e nunca mais doente. Orgulho pro filho, pai, mãe, família. A Pampa bem longe das armadilhas. Das armadilhas, das armadilhas, das armadilhas, das armadilhas. Não deixar pra amanhã, o que se pode fazer hoje, né? Se tem ajuda, recorre à ajuda, que eu acho que funciona, que tá funcionando comigo. Se a pessoa realmente querer, ela consegue. É difícil, mas não é impossível.